¿vale? Bom, no meio, serviço radar encerrado, 50 milhas ao sul de Salvador, mantenha nível de voo 100, tendo agora controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Alinhe e mantém certo, Luísa. Alinhe e mantém certo, Luísa. Voo 1169. Decolou 45, controle 1208. Controle 208, boa tarde, voo 1169. Foi Salvador, boa tarde, voo 1169, saída da El passando... 1.100, 3.60. Voo 1169, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Sobe via da EL, 360, 1169. Voo 1169, prossiga. Gente, negativo contato em 120, decimal 1, o Rumba mantém o escudo do controle e aguarda uma frequência secundária. Do 223 no controle. Controle 223 no 4 milhas noroeste de Salvador. Chame agora centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Passaria do 223 no. Centro Recife 228, alterna 260, 223 no. Incluindo agora a solução de periculagem. Vetoral com frequência livre para autocoordenação. Economia na escuta. Economia, o controle Ilhéus não possui a frequência secundária. Sente novamente em 120 decimal 1. E caso não consiga, retorne novamente ao controle. Então, mantenha a intenção e reporta para um teste. Terra que Luísa decolada 49, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, Terra que Luísa. Ô, na torre, na escuta do Terra que Luísa? Afirmo? É só pra informar no, na decolagem, no decolagem, aviso de um entio. Ciência. Pena, escuta do controle Salvador. Negativo, gol no 169. Controle, o papapá Serra Aquino Índia, decolado, agora eleva. Papapá, Serra Aquino Índia, contato radar, sobre a via saída Arbor 1, no nível 360. Arbor 1, sessão 360, quando possível eleva para Serra Aquino Índia. Autorizado eleva, Serra Aquino Índia. Obrigado, Índia. Salvador, boa tarde, 3190, da Papá. 3190, acione a identificação, desse mantenha 4.000 autorizado via chegada à Mari. 4.000, eu vi a chegada, 3190. Como é que funciona o 0 no 3, Papá, Serra Aquino Índia, sub e mantenha nível 320. 320, Serra Aquino Índia. Controle, boa tarde, 1-1-66, Papá. 1-1-66, a identificação, desse mantenha nível de voo 050, autorizado via chegada Mari, desse mantenha 050, altímetro no 09. 050, chegada Mari, 1-1-66. Solicita voo, Serra Vista 369. 1-1-66, mantenha a via chegada, aguarde autorização para final Renato. 1-1-66. 1-1-69, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterno 1-2-2-3-1-8. Canal. 1 1 469, copiou? Negativo, 1169. 1169, Recife, 1251, Alterna, 128, Erismo 8. Recife, 1251, 1228, 1169, boa tarde. A equipe Vitor Alfa, prossiga. Uso final em terra Índia com Índia, o Mike Vitor Alfa tem frequência livre para autocoordenação. No 990, vou ir direto para o Serra Vitor 366, desse mantenha 25006, em qual estabilizado na final de nada. Serra Vitor 366, 2500, reportará para 390. Boa tarde. 6210, acena a identificação, desse mantenha nível de voo 060, autorizado via chegada Mari, altímetro no 012. É 210. Ah, papai, mais prosseguir. Eu sou o maquiante autorizado, tá? Reporte para ingresso. Altímetro na terminal na 012, estacione código posição normal 0221. Aguarde. O Lima Papa Mãe que reposta visual que você rende a frente para a final. Tá, o Whisky Delta Lima. Lima Papa Mãe que reposta passando através do farol da barra. Como é que é autorizado alinhar e decolar pista no 7, vento 120 graus, 10 nós. Estou no 66, desça para 4.000 pés, que é negar no 012. 6.000, 4.000 4.000 ou 1.166. Papa, Serra Kilo Índia, submantém nível de voo 320, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. O 966, após de SAP, voo incerto 366 para o RNAV. Após de SAP, voo 366 para o RNAV, no 966. Yankee, decolado aos 1900. Controle a partir do farol de Itapuã, 208. Passando para o controle a partir do farol de Itapuã, 1208, ó, Carpantino. Utilizado RNAV 1-0, 731-90. 1-0, chame torno no 8, decimal 95. 1-0, 8-95, 731-90. 1-1-66, desça para 2500 pés. Autorizado RNAV, reporte visual com cálculo. 2500, autorizado RNAV, 1-1-66. A controle de Oscar Mike aqui. A par Romeu Oscar Mike Yankee, mantenha condições visuais do meu pés no corredor Xé, reporte no farol da barra. Passar na farol da barra, Yankee. Morro mais e reporte visual para a TGL em Serra Vista da Alta Lima. Rio 060, desça para 4.000 pés, mantenha a chegada até ITAP, após ITAP, Serra Vista 366 para o Hernando. 4.000, ITAP, após ITAP, Serra Vista. Ao meu, acho que a Mike Yankee fique atento. Ah, o Robson 44, prosseguindo da Ilha de Veracruz, no sentido Terra Uísque da Alta Lima. Ah, está lá a Oscar Mike. Lima, Papa Mike, informa a aeronave Terra Aquilo 76, decolou no corredor Axé em sentido ao Fora da Barra. 190 avistado, pouso autorizado na 190, vento 120 graus, 190 nós. Ajuste altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, tem livre pouso, pista 1-0, para 3-1-0. Último tráfego decolado da pista auxiliar, reportou em X na decolagem, ok? Fique atento, caso também exista na final da 1-0. Sente, graças pela informação, para 3-1-0. China 6210, segue o tráfego 2 horas de 12 milhas, com 230 de grau de speed, vai segui-lo com o número 2, desça para 2500 pés, autorizada a RENAV, reporte visual com campo. 2500, qual foi o tráfego? Tente, Sampa Vista no 1166. O 1166, completo de estimação, chame em torno no 8, decimal 95. 895, obrigado. Pode ficar mais quente, confirma o estimado de pouso. Pode ficar mais quente, confirma o controle, confirma o estimado de pouso. Direita, taxi eco, chame solo em 211. 1211, 3190. O senhor recebeu alguma emitida final? Negativo, 3190. Obrigado. Mike? Mike, escuta. Uma Mike, reporte visual com local de TGL. Fechado, eu vou Mike, vai prosseguir para o pouso final, nós vamos ter o rei, será o salvo da estação para o dia. Tente, Lima, por favor, Mike. Graças. Lima Lava Mike, frequência para coordenação. Perfeito, beleza. É 210, chama em torno no 8, decimal 95. 3145, autorizado ali a manter pistão no zero. Girize manobras, tráfego argoso da Avianca, 7 mil. Ali, mantém, 1160 no solo, 1-0, livre à direita. Taxiway Eco, chame solo Salvador em 21, décima 1. 211, 1166. O Xené 6210, ajuste altímetro no 0, no 2, continua a aproximação, guarde pista no 0 livre, com a Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem. Gente, está aguardando pista livre, 6210. TAM 3145, vento 120 graus, 109, pista no 0, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, decolagem, tá? 2141. Chanel 6210, pista 10, pouso autorizado, vento 120 graus, 10 nós. Livre, pouso, canal 10, 6210. Trulha 10, tô ciente no pátio do Gresham, pronto, táxi. Chame então no ponto de espera da Oscar, via pátio 4, chame no ponto de espera da Oscar. 3145, decolado zona 2, controle Salvador 208, bom voo. Bom voo, 3145. Controle Salvador, boa. Dan, 3145, tá passando 1500 na Dael. Dan, 3145, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da Dael. 360, pode voar, lenda, senhor? Autorizado Leda, tá 3145. Obrigado. Controle Salvador, tá 3894, uma boa tarde. Tá 3894. Adamari para nível de voo 050, Renegar 1012. 050 na Mari, tá 3894, 012. Patrulha 10 está autorizado, decolagem sentido 35, para o norte, vento 140 graus, 10 nós. Patrulha 10, siga com proa do CEASA e reporte vertical. Proa do CEASA e reporta nova vertical, patrulha 10. Patrulha 1-0, controle 208, bom voo, até a volta. Alberto Celso, nesse momento, está espere controle Salvador em 208, tem um bom voo, até a volta. Certo. Controle Salvador, patrulha 1-0. Confirme. É o patrulha 1-0, helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Patrulha 1-0, mantenha condições visuais, 500 pés, do QNH 1-0 no 2. Será condições visuais, 500 pés do patrulha. Sena 6143, dessa via, chegada bom, para 4 mil pés. NH 1-0, no 2. Sena 6143, vou sair da 367. Então, 3894, vou estar vindo 366 para a Renave, desça para 2500 pés, do QNH 1-0-2. 2500-1-0-2, para o Renave. Passa carga 847, a linha de fala aqui está 1-0. Três, chame o centro Recife, frequência ano 25.1, alterna ano 28.8. Uma boa, 3145, bom trabalho, boa semana. Victor, Inter, Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, mantenha condições visuais do QNH 1-0-2, reporte Paris. Índia Juliette, confirme apenas o tipo de equipamento e o prazer. Avisa, cargo 8487, decolado aos 21, controle 208, vovô. Obrigado, senhor. Boa TV. 4-1-0? Na escuta, 1-0. 4-1-0, confirme o local de sobrevoo. Tá na 324, vai fazer o retorno da cliente da aproximação. Vai na baixa de tudo, mas já está retornando para o setor em sua direção também. Sim. Controle Salvador, essa carga 8487, muito boa tarde, cruza 4000 feet, extensão 390. 4847, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390 via saída PUCA. Entre o perfil da PUCA, ascendendo 390, 8487. Brenda 0, informa 2 tráfego, 1 a sua posição de 12 horas 10 milhas no Nordeste, cruzando 3 mil pés e descida para 2.500. É voz 321 da TAM. Tráfego, a sua posição de 11 horas 8 milhas no Nordeste, mantendo no 1.500 pés, tá mantendo os corredores em regresso para Salvador. Afirmativo, o patrulha está mesmo ao mais fazendo o retorno. A seguinte partida mensual está assistindo na 324, não percebi. Vitor Índia Juliette informa o tráfego. Essa posição de 2 horas e 7 milhas, rumo sul, fazendo 500 pés, eco CR20. Vitor Índia Juliette 45, dessa via chegada a Bons para nível de voo 060, QNH1-012. Número 645, foi bom para a chegada boa. Bom, então, 3894, informa helicóptero, da posição de 2 horas e 5 milhas, mantendo no máximo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ok, não, visual, 3894, passando agora o 361. Confirma, então, 3894. Tá, não, visual, helicóptero, já passando 366 agora. Três complete a aproximação, chame em torno no 8 decimal 95. 1-8-9-5-3-8-9-4, boa. Torre Salvador, 3894, boa tarde. 17, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2.85, alterna no 25.45. Boa tarde, bom serviço, 3.47. gostaria que tivesse cancelado, se você puder dizer. Vitor Índia Juliette, reporte visão com campo. Mas na final, a linha e mantém pista no zero, azul 6909. Juliette, o helicóptero agora à direita, posição de 1 hora, 3 milhas, mantendo 107. Dirige Juliette, corrigindo 3 horas. Quantas milhas de Juliette, helicóptero? 3 milhas. Vitorinha Juliette, me torno no 8.95. Patrulha no zero, informo agora o tráfego. A sua posição de 11 horas, 2.8 milhas, mantendo o número 510, Tapalva 32. Dentro, tráfego ainda não visual, patrulha Tapalva, seguro 510, sobre a BR-324. Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. O Papatango Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, autorizado a final da 1-7, reporte passando através da Enrimar. Tráfego de helicóptero a 500 pés à direita da final, aproximadamente 3 milhas. Vitorinha Juliette, não usar o contrato, com reporte através da Enrimar. Salvador, a passando, pode ficar 9-0, pronto. Mas o companheiro autorizado ali a manter o 2590. Após aqui manter a Azul 6919, autorizado, decolagem pista no zero, vento no 40 graus, 109. Azul 6919, livre decolagem. Olha 367, 2366, 2500, 2146, 2566, está presente, autorizado. Autorizado 6143, certo 366 para a Renave. 366, Renave 6143, certo. Pono 645, desça para 4 mil pés, voe certo 367 para o Renave. Após 367, certo 366. 4 mil, 3, 7, 3, 6, 6. O controle do patrulha de... Sente, patrulha no zero. É 999, decolar 230, controle 208, bom. 208, muito boa tarde, amigo. Através de Rinaldo, PC Juliette. Vitorinha Juliette, pouso autorizado 917, vento 140 graus 089, informo que após o pouso está livre o backtrack e táxi até o ponto 4. Após o pouso livre, backtrack, pouso autorizado, Juliette. Via saída da EL. Autorizado nível 320, via subida da EL, azul 6919. Azul 6919, foi direto Leda. Direto Leda, azul 6919. 2591 no decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 120 graus, 1-0-9. Decolagem 591, decolagem 33, controle 208, morro. 208, 24, 2591. PNM 143, completo de aproximação, retorno 8, decimal 9. 1895-6943, ou o Xanero Pegado, uma boa tarde. Controle Azul 2591, mantendo o perfil da Coral, cruzando agora 1500 pés, transfere. Solicitar a presente por hoje, Coral? É possível. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1960, após 2000 pés, está autorizado direto Coral. Após 2000, direto Coral, 2591. Está autorizado o voo certo 366 para a RNAV, desça para 2500. Autorizado a RNAV, reporte visual com calça. 366, autorizado 2510, reportará São Paulo, 645. Patrulha 1-0, foi perdido o contato radar com a aeronave, confirma a posição que está e a altitude que está mantendo. Chinem 143 no solo 37, livre à direita, chame solo 211, bom dia, boa tarde. 211 à direita, 6143, hoje chame, obrigado. Solo 366, campo à vista com 645. Ono 645, chame turno no 8, decimal 95. 295, 645. Azul 6999, chame o Tetra Recife, frequência no 25 decimal 1, lanterna no 28 decimal 8. Perdão, senhorita, eu não consegui compreender as frequências, pode repetir? Azul 6999, chame Recife, 1 no 25 decimal 1, lanterna no 28 decimal 8. 25 decimal 1, 28 decimal 8, Azul 6999, obrigado. Solo 645, solo 41, a livrar à direita, chame solo Salvador em 211. 211, bom dia, tá aqui. Paulo Gol. Azul 4206, seguindo 0106 da Azul, boa tarde, está autorizado ali, decolar a pista 10, vento 120 graus, 109. Ingresso, decolar a pista 10, Azul 4206.